520 estabilizado no ILS X-Ray, 2 milhas externas, baixar travado. Da 3520, livre pouso não no zero, vento no 50 graus com 5 nós, altímetro no zero no 3. Pouso autorizado, 2013, 3520 não no zero. Na 3520, salas 24, libera a direita, sala 1, Luizão, décima 1. Luizão, 1, boa, até daqui a pouco, 3520. Solo Salvador, o TAN 3520, livrou. Bom dia. TAN 3520, bom dia. Táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 06, 3520. Na 3, reporte externo, baixado travado. Reporte externo, baixado travado, na 2, por favor. Sistema 6258, solo 44, direita, solo 1211. 211, obrigado. Salvador, bom dia. Sistema 6258, livrando. 6258, bom dia. Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, Sistema 6258. aeronave lá para o Tango Lima. Bom dia, Solo Salvador, que era o nosso Papatango Lima. Papatango Lima, prossiga. A gente se encontra aqui na Pod 3, posição, se não me engano, acho que 4 Romeu. Vai fazer um tiro de motores aqui por 5 minutos. Tá com uma viatura aqui embaixo. Só confirme a posição novamente. 4 Romeu. Se aguarda, eu vou entrar em contato com a Infraero. Ok, estamos aqui no aguardo. Papatango Lima na escuta? Na escuta pra você. Como que a Infraero vai entrar em contato com o senhor? O senhor chama novamente. Ok, vamos lá agora. Pode falar, Carlos. Ô, Carlos. Hotel Lima Solo voltando. Na escuta pra cima. A infraero informou que em marcha lenta está autorizado o seu reporte ao término. Ok, reporte ao término. Salvador é o TAN 3520, autorização Aracaju. TAN 3520, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda, na saída Conde, transponder 5553, controle 120.8. 190 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda após decolagem na Conde, 5553 no transponder, controle 208, altura 3520, portão 62. 3520, cotejamento correto, chama quando pronto. Tomara. estacionamento, tá 3520. 3520 tá autorizado no 06, chama táxi. Chamará. Táxi 3520, Salvador, 1h50, 120 a bordo. 3520, está autorizado o táxi até o ponto de espera da Pistola 0, via Pátio Índia, ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Índia 1895, 1013, tá 3, 520, obrigado, daqui a pouco. Salvador, uma... Bom dia, tá 3, 520 e fala pronto. Tá 3520, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 110 graus, 3 nós. Alinha e decola 10, 3520. Na 3520, decolada zona 6, controle 120, decimal 8. 208, é a volta. Antônio, muito bom, digo 1173, autorização Guarulhos. Tá sem informação Delta. Digo 1173, Saulo 1211. 211. Bom dia, Gol 1173, autorização Guarulhos, ciente da Delta. Gol 1173, autorizado Guarulhos, nível 360, via up do 110 até Taubaté. Decola da pista no 0, após a decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5555, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 Guarulhos, conforme rota do plano, decola da 10, curva direita, na saída da El, Leda Motiva, após intercepta pelo 10 até Taubaté. 5555 transponder, 1208 controle, gol 1173. Gol 1173, cotejamento correto, chama quando pronto no 04. Chama lá.